Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquele repertório que a gente já não ouve mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, que estamos aqui cumprindo esta missão, sempre contando com a sua ajuda, né, com seus pedidos musicais, com sua participação pelo papo@arquivossonoros.com, com suas críticas, comentários, pedidos musicais, para que a gente possa cada vez mais fazer um programa do seu gosto. Lembrando que no nosso programa de hoje teremos o nosso quadro Brasil Frente e Verso, mais uma historinha contada pelo professor historiador Vitor Alberto. Também o nosso quadro Grandes Encontros, com mais um belíssimo encontro hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Abrindo o nosso encontro, a nossa parte musical de hoje, então, teremos Jorge Veiga cantando Noiva da Gafieira. E a composição é de Valdemar Pujol e Ludovico Guimarães. Interessante essa letra, observe. Aliás, as músicas, repertório de Jorge Veiga eram muito bonitos. Atuado como um contraventor da lei do meu país, porque sou muito infeliz. Eu estava sentado num banco alinhado lá na Praça da Bandeira, com minha cabrocha faceira. Chegou seu município embalançando cacetete, me fez levantar. Eu disse ao moço, espera lá, que isto não são horas de ninguém namorar. Eu me queimei e respondi, espera lá, seu guarda. Creio que o senhor está muito enganado, não seja assim tão afobado. Fique sabendo que eu sou moço e família, e sou um rapaz direito. Nunca faltei com respeito. Esta pequena que o senhor está vendo aqui comigo sentada, pois é a minha namorada. Fique sabendo que entre nós dois não acontece nada. Ela é sabida, é escolada, diz que então por isto mesmo disse o guarda pra mim, é que eu vou lhe autuar. Chega pra aqui, vamos até lá. O comissário de dia é quem vai resolver a sua situação, seu atrevido intrujão. Ai, pelo que eu vejo, você é um vago mestre que nem casa tem, vive dormindo lá no trem. Eu sou da brincadeira, eu vim da gafieira, minha noiva também. Eu nunca fiz mal a ninguém, quando eu cheguei no distrito muito aflito, para me justificar, nem tinha jeito de falar. O comissário de dia já me conhecia e era um bom homem, já viu falar pelo meu nome e disse assim pra mim: pois vai cantando alguma coisa que eu quero escutar. Ô seu coisinha, mete lá. Quando eu larguei o velho samba, ele ficou de pernas bamba, disse: eu vou lhe soltar. Ô Jorge Viga, vá-se embora, vá pro China, vá jantar, parece bobo seu, vai dando pirandela logo depressa, vamos! Ouvimos com o Jorge Veiga, bonita interpretação do Jorge Veiga, do samba de breque, né, aquele estilo do samba do Moreira da Silva, né, também o Ciro Monteiro, mais ou menos essa turma tinha o mesmo estilo, assim, muito, muito legal. Então ouvimos com ele, Noiva da Gafieira,

meu sonho de amor, fiz você a rainha. E você vem falando em separação. Seja tarde o arrependimento. Eu não quero ouvir mil desculpas, lamento. Porque tudo que eu fiz foi pra lhe ver feliz. Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais. Ai, amor, dediquei a você minha vida inteirinha. Meu sonho de amor, fiz você a rainha. E você vem falando em separação. Ah, meu amor, ai, amor, antes que seja tarde o arrependimento. Não quero ouvir mil desculpas, lamento. Porque tudo que eu fiz foi pra lhe ver feliz. De Lourenço e Rita Ribeiro, ouvimos com Wilson de Assis, Minha Rainha. Brasil, frente e verso, com o professor Vitor Alberto. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Minha gente, eu aqui de novo, só para contar que eu nunca imaginei que na UF, durante o período que eu estudei lá, eu recebesse como resposta, eu e os meus colegas, recebêssemos como resposta a algumas perguntas que nós fazíamos, umas coisas tão estranhas, né? Ele dizia, um professor nosso que era considerado uma pessoa assim bastante diferente, né? E ele costumava definir algumas siglas, né? E ele dizia que tudo funcionava com siglas. Então, por exemplo, a palavra Brasil, isso tudo foi colocado naquele período mesmo que a gente viveu meio sombrio, né? Da década de 70 até 80, mais ou menos. O que é que significa cada partícula dessa sigla? Aí, vocês não sabem, minha gente? Brasil. Bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando. Né? Então. INPS. Porque naquela época era INPS. ele dizia para nós que NPS era também uma outra sigla que não correspondia àquela que a gente sabia, que nós sabíamos. Todo mundo pensava que era Instituto Nacional de Previdência Social. Mas, cada vez que nós chegávamos num guichê, a gente recebia sempre a resposta como uma sigla. INPS. Aí ele disse, não, INPS significa, quando você chega num guichê para ser atendido, apresenta um documento e a pessoa diz, isto não pode ser. Né? Então, é o tipo da coisa, né? Realmente é complicado, né? Você pensar que realmente você inventar umas siglas, né? Tendo como base outras coisas existentes anteriores, né? E como é que você podia imaginar que o Brasil dava essa sigla aí também, tá? Dentro dessa realidade que nós vivemos. Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular, ela é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. Morei no subúrbio, andei de trem atrasado. Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar. Um punhado de problemas e criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Mas felizmente, eu consegui me formar. Mas da minha formatura não cheguei a participar. Faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. Tantos anos, só decepções, desenganos. Dizem que sou um burguês muito privilegiado. Mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado. E quem quiser ser como eu vai ter que penar um bocado. Um bom bocado vai penar. Um bom bocado. Um bom bocado. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esse foi o nosso Frente e Verso, com mais uma historinha contada pelo professor e historiador Vitor Alberto. Sempre coisas interessantes da nossa história e ultimamente tem sido fatos aí relativos aos chamados anos de chumbo, anos da repressão militar, anos duros que fez muita gente sofrer, muita gente desapareceu naquele período, mas que, como o professor Vitor mesmo diz, são situações que às vezes, mesmo trágicas, têm seu lado cômico. Como é aquela que o acho que no programa passado, né, que o censor foi, queria falar com um escritor que já morreu há anos e anos, 1600 e tal, Então, assim, são fatos curiosos. Na sequência, vamos ouvir com Dalto Pessoa, e a composição é do Dalto e Cláudio Rabelo. Oh, De Cláudio Rabelo e Dalto, ouvimos com Dalto Pessoa. Tem cantores que aparecem, fazem um grande sucesso, estouram uma determinada música, ou duas às vezes, depois somem, né? A gente não ouve mais falar, nem enquanto cantor, nem muitas vezes enquanto compositor também. É o caso do João Só. Fez um grande sucesso na década de 60, final da década de 60, com Menino da Ladeira, João Só. Exatamente, só isso que ele fez. E na verdade, sumiu depois. Né? Eu não sei mais, eu não conheço outra gravação do João Só. Mas vamos relembrar então esse grande sucesso na voz do João Só. E a composição é dele também, Menina da Ladeira. Menina que mora na ladeira e desce a ladeira sem parar, sapa, pa, sa, sa, sa, pa, sa, pa, debaixo do pé da laranjeira, se senta pra poder descansar. Menina que mora na ladeira e desce a ladeira sem parar, pra poder descansar. Silêncio profundo, a menina dormiu. Alguém que esperava tão logo partiu, partiu, partiu para sempre, para o infinito. Um grito ouvi. Um sapá passa, sa, sa, violeiro em prece, em prece ao luar, luar. Então noite vazia, espere a menina, tão linda, não, não vá. Do João Só, ouvimos com João Só, Menina da Ladeira. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros hoje vai focalizar uma gravação feita entre Miltinho, do MPB4, e Leila Pinheiro, no disco, no primeiro disco solo do Miltinho, New Malemolências, gravado em 1986 pelo selo Miltons e distribuído pela Fonobras. A composição é do Lulu Santos e a música Vida Incomum. Thank you. Ouvimos com Miltinho do MPB4 e Leila Pinheiro, Vida em Comum do Lulu Santos, no nosso Grandes Encontros de hoje. papo@arquivosonoros.com. Vamos ouvir agora com Adeilton Alves, Esperanças Perdidas, a composição de Delson Carvalho, Adeilton Alves. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida. Quem me perder inimigo que eu fui encontrar. E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas. E alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba que faço. Minha tristeza se torna um alegre cantar.

nascendo outra vez. E eu vou esquecer tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. E vou esquecer tudo, das dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. E vou esquecer tudo, das dores do mundo. Não quero. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Hildon As Dores do Mundo, do Hildon. Vamos ouvir agora um dos, considero um dos grandes grupos musicais. Tivemos tantos, né? Tivemos os Cariocas, tivemos MPB4. E Quarteto em Si é um deles. Eles vão cantar, elas vão cantar, né, grupo formado por quatro baianas, é descoberto também pelo Vinícius de Moraes. Elas vão cantar Plataforma. A composição é do João Bosco e do Aldir Blanc. Não põe corda no meu bloco, não vem com teu carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, que a gente não precisa, que organizem nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. O meu peito é do contra, e por isso mete bronca nesse samba plataforma. Não põe corda no meu bloco, não vem com teu carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, que a gente não precisa, que organizem nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. O meu peito é do contra, e por isso mete bronca nesse samba plataforma. Organizem nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. O meu peito é do contra, e por isso mete bronca nesse samba plataforma. Do João Bosco e do Aldir Blanc, ouvimos com o Quarteto em Si, Plataforma. Na sequência, vamos ouvir com Gonzaguinha, grande Gonzaguinha, E Vamos à Luta,

que eu tentei não compreender e dei pra relembrar as coisas, mas pra esquecer. Tanto que aprendi de amor, tanto e daí, na hora de fugir, não me senti capaz. Que me sobra dele em mim, a boa companhia, a vida que ele traz. Força eu fiz, mas já não faço mais. Sei onde me leva essa ilusão, mas não amar também me tira a paz. Ouvimos com a Fátima Guedes, dela, Tanto que Aprendi de Amor. Linda essa letra, né? A melodia também, a interpretação da Fátima Guedes também é muito bonita. Vamos relembrar outro cantor que também sumiu, Hibbert, Passageiro. Muito bonita essa música. A composição é do Roberto Hibbert. Passageiro alado, viajando nos teus olhos, o doce dos teus lábios é um voo pra outra estação, é um voo pra outra estação. Deixa eu correr o risco de te amar. Deixa eu queimar meu corpo no teu sol. Viajar neste rio, morder este anzol e morrer em tuas mãos. Deixa eu correr o risco de te amar. Deixa eu queimar meu corpo no teu sol. Viajar neste rio, morder este anzol e morrer em tuas mãos. Viajar neste rio, morder este anzol e morrer em tuas mãos. Ouvimos com Hibbert, do Roberto Hibbert, Passageiro. Agora, vamos fechar o nosso encontro de hoje, como sempre eu falo aqui, com chave de ouro. Vamos mais uma vez trazer João Bosco e Aldir Blanc na composição, só que desta vez canta também o João Bosco, Vida Noturna. Acendo um cigarro molhado de chuva até os ossos, e alguém me pede fogo, é um dos nossos. Eu sigo na chuva de mão no bolso e sorrio. Eu estou de bem comigo, e isso é difícil. Eu tenho num bolso uma carta, uma estúpida esponja de pó de arroz e um retrato meu e dela, que vale muito mais do que nós dois. Eu disse ao garçom que quero que ela morra. Olho as luas gêmeas dos faróis e assovio. Somos todos sós, mas hoje eu estou de bem comigo. E isso é difícil, a vida noturna. Eu sou a borboleta mais vadia na doce flor da tua hipocrisia. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, e eu quero agradecer a você que esteve acompanhando o programa até agora, esteve comigo fazendo companhia até agora, ouvindo essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los também a divulgar nosso programa, a nossa emissora. Quero convidá-los ainda a participar com suas sugestões, seus comentários, críticas, pedidos musicais, sugestões para o nosso especial do mês, pelo papo arroba arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Agora, continua aqui, não vai embora, ainda vem muita coisa legal para você. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fique com Deus. Adeus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai, é, vai, vai. Aham.